pessoas não se abraçam mais. O que falar? Fingindo um mundo tão perfeito, evitam se perdoar. Fancy around the heart. Armesso forgetting on the wrong time, always up and up. Asking God if that is really enough. I with me and never voar. Então olhe pra mim aí do paraíso. Posso crer que a minha cura vai acontecer. Como filho teu, tenho que acreditar. Que pra tudo tem resposta, então eu vou buscar. Eu jogo minhas mãos pro céu, pedindo que me acolha em seus braços. Eu jogo minhas mãos pro céu, confio na sua vontade. Vou aceitar, pois Deus está de cima comandando tudo. Eu só devo acreditar que mesmo do outro lado estaremos juntos. Maybe I'm so rude, but tell me why those rocks on the baby path. Maybe I'm so confused, but if I was safe, why I'd not feel safe. Posso crer que a minha cura vai acontecer. Como um filho eu tenho que acreditar. Que pra tudo tem resposta, então eu vou buscar. Eu jogo minhas mãos pro céu, pedindo que me acolha em teus braços. Eu jogo minhas mãos pro céu. Posso crer que a minha cura vai acontecer. Eu jogo minhas mãos pro céu. Why don't you turn me over? For now, I will stay here in the kitchen. I will always be not alone with my brothers. Listen, learn. Oh God, listens for a long time. I will stay here, been the kid. I will always be not alone with my brothers. Listen, learn. Oh God, listen. Vai continuar.